Era só mais uma afirmação de conduta. Tempo na cena e na luta. No meio da cidade grande, a falta de tempo, filha da. Peixes pequenos e grandes, amigos e filhos da. Amores de uma vida toda e vários milhares de. Quem te olha aqui não te vê. Quem te ouve aqui não te escuta. Individualidade acima de tudo. Egoísmo, filha da. Olho por olho, geral tá cego. Dente por dente, é tudo banguela. Me lembro daquela fábula do bom samaritano, que parece o conto da Cinderela. Conto de castelo e donzela. A fantasia vira sequela. Realidade, tudo é disputa. Nesse jogo, jogadores são inocentes. Abrem os olhos e fecham as mentes. Todo mundo grita, pois no fundo é carente. Hoje não existe dizer que é gente da gente. Hoje eu não ligo mais pra podridão do mundo. Ontem fui dormir em paz. Acordei de mal com Se aqui existe alguém que tem o controle do mundo. Parece que deu tudo tão errado. Basta olhar o resultado. Notícia só taca desgraça. Na caça vivemos na luta. Ser humano acha que é Deus? Raça de filha da. E caso eles tenham controle, e caso eles controlem tudo, eles se tornaram também vítimas do próprio controle do mundo. A liberdade anda tão longe, a violência aqui do lado, o caos instaurado, o espírito e emoção. A razão tá em curto circuito, mas de pé adiante, um desafio a todo gigante. Fé em Deus, eu vou na conduta, atropelando os filha da. Não existe certo ou errado, e o meu desejo é maior. Não importa o lado, não existe desculpa. O resultado é proporcional ao quanto se luta. Hoje eu não ligo mais.